be out of whack. Zero-1, solo aos 4-2, libere pista direita. Tem táxi autorizado via Alfa, Juliette até o portão número 4, web 6701. Alfa, Juliette, gate 4, 6701. Fecha. Argentina 1911, deliver 320 after Whiskey 58, type turn route, runway 10, turn right, Mamo departure, going to transition after takeoff frequency, 119.35, squawk 5130, Argentina 1901. Yes, Golf de Parque, Golf Oscar, Lima Echo, Gonza, Golf Oscar, November Zulu Alpha. Report right to push into the RP, Argentina 1901. Golly departure, can you repeat the transition? Gonza, Golf Oscar, November Zulu Alpha, Gonza. Gonza, Roger, Argentina 1901. That's right. 3520, essa é a notificação. Vou indo para o Dipstock para interceptar a chegada da AMAN. Desça via para 12 mil pés, ajuste no 0 no meio. Afirmativo, descendo via, chegada AMAN, para 2 mil pés, está 3520. Autorizado voando para o Dipstock, está 3520. Para o Dipstock, está 3520. Controle Salvador, boa noite. Gol no 606, ciente da informação Alfa. Gol no 606, sem identificação, autorizado chegada a Mari, desça via para nível 050. Na Mari, desce via até o 050, intenção realizar o R9, pista no 0. 6-1-2-7-2, Oceano 261. O 3177, o Torres com 3177, só confirmando, continua saindo a 10, né? Afirmativo, 10 a pista, ok? Grato, 3177. NB, Santander 3, Santander 3, passe. Bono 606, reautorizado 3, pés, ajuste 016, Bono 606. 3000 com 1016, a nossa ideia é após o TAP voar na Proa de Serra Victor 368. Após o TAP será autorizado Serra Victor 366, Bono 606, aguardei autorização. Bono 606. Número 606, número 2 para aproximação, reduz a velocidade para 200 nós, voo no 606. Reduz. Tá 3520, autorizado ILS, é um glide da 10, completo sinal ILS, reporte estabilizado, tá 3520. Afirmativo, está autorizado ILS, é um glide da 3520. Número 606, reduzido, 2009. Bono 606, após o TAP, autorizado Serra Victor 368. Bono 606. Bono 606, e TAP 368. Bono 896, boa noite, identifique, mantém o nível de voo 390, visto lá, tem previsto chegar a mais, cara. Bono 896. Informe de casa. 520 está com 10, Márcio. Gente, está 3520. Número 606, redução de velocidade para 1709, número 2 na aproximação. Número 606. Via nível 050, gol 1714. Via para o 050, 1714, na AMAN. Firmando ILS, está completo ou está o glide fora? Está 3520, ILS sem o glide. Sente o gol 1714. Sim, esse gol 1714. Gol 1606, reautorizado 2500 pés. Ajuste 10, 16, reporte estabilizado, final RNAVE, autorizado Serra Victor 368, após Serra Victor 366, gol no 606. Ok, nosso destino é o 040 até o Serra Victor 368 e após 10 para 2500, reporte será estabilizado, no 606. Sim. Salvador Approach, good evening, go 1805 out of 220, extending 150, we have Alpha on Mari arrival. Go 1805, Skokie Dent, clear my arrival, sunset level 060. My arrival is Dent 060, go on 805. Reporte visual com a pista. Já visual, 3520. 4 milhas para o marcador externo, completo final ILS, X-Ray da 1-0, tem um Glide Summit 1 no 8 da Palmeira, 3520. 18-6, 3520. Continua a aproximação, reporte passando Simbra, o vento é o vento é calmo, 3520. Ok, confirmando, está autorizado o pouso para o TAM 3520, está a 2 milhas de Simbra. Excelente, continua a aproximação, pista 1-0, aguarde a autorização de pouso, 3520. 3520. Toyota 3178, visual 309 na final, está totalmente pronto agora. Teste, mantém o ponto de espera, está 3178. Mantém, 3178. Então 3520 tem pouso autorizado, o vento no momento variável com 2 nós de intensidade. O TAM 3520. 3520, o pouso está autorizado, cabeceira 1-0. Excelente. No 805, desce, mantém nível 250. Go 1805. Continua na aproximação número 2, informarei pista livre, vento variável com 2 nós de intensidade, gol no 606. Gol no 606. Argentina 19011. 19011, taxi approved, 2-8-4-1-0 by Juliet Alpha. Report to Earth for takeoff, Argentina 19011. Taxi by Juliet Alpha, runway 10, Argentina 19011. 3520, solo 08, libere à direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, está no 3520, na minha escuta, até o pátio. 3520, leva na direita, tá. Pátio. Nós tem pouso autorizado, pista no 0 no 606. Livre pouso, pista no 0 no 606. Futan 3178, observe o Boeing 37 na curta final. Após a passagem ali, mantenha no 0, 3178. Após a passagem ali, mantém 3178, está visual com a aeronave na final. Sétimo quatro, se avisou? Está avisado, senhor, está avistando a pista já. Porno 714, 4 milhas, está aviso 372, já está para a próxima sexta, me torne 1 no 8.6, porno 714. 8.6, obrigado, bom serviço. Portão número 13, portão número 13, você pode ingressar aí pela Juliette, prosseguir pelo 13, o TAM 3520. Ingressa Juliette, portão 3, TAM 3520. Intercept, 10-2000, call established, localized only, go 1805. Livre decolagem, TAM 3178, 10. Corre, boa noite, go 1-7 no 4. 1-7 no 4.